Olá, olá, caros ouvintes, muito bom dia para todos. Começa agora mais uma edição do Antena Web Show. Segunda-feira, 2 de dezembro de 2013, equipa do Antena Web Show, apostos para 180 minutos de programa. Aqui, Carlos Bonaparte, na regi Adriana Flora, que está então na regi, digamos, aquela parte das Sandes, pronto, Sandes, bebida e por aí fora, porque isto falar durante 3 horas também cansa, não é? Também tem que se ver alguma coisa, já cá tenho aqui a minha primeira fonte de resistência. Não era suposto bem acontecer o que aconteceu, mas pronto, peço desculpa aqui pelo este impacto aqui no microfone, foi um pequeno acidente. Mas pronto, é o início então de mais um Antena Web Show. Espero que tenham um bom princípio de semana, claro, na companhia da Antena Web. Só assim é que pode começar a semana a 100%. Isto por acaso já foi o nome de um programa da Antena Web, já no canal 2, no extinto canal 2, ainda no ano 2010. Há canos, já lá dizia outro. Vamos à música, temos dois temas novos. Um deles já passou aqui na passada semana, vai passar novamente. Diz-me música, então, da cantora romana. Para ouvir também nesta edição, Paulo Ribeiro, um novo tema também que aqui nos apresenta, que também tem a ver um bocadinho com o Natal, não é? Não muito, mas tem aqui lá no refrão umas notinhas dos sinos de Natal, não é? Paulo Ribeiro, que é o conhecido vocalista dos Bandalusa, e que aqui nos traz Meu Presente És Tu. São as duas primeiras músicas da edição de hoje, numa edição que vai contar com várias rubricas. Pode saber quais é que são sempre neste endereço que lhe vou dizer: canal1.radioantenaweb.info/programas/antenawebshow.htm. Escreva como quiser, mas a partir da primeira barra tem que ser tudo em letras minúsculas. Ora, diz eu então que, quanto ao Antena Web Show, hoje vamos ter as seguintes rubricas para os nossos ouvintes. Vamos ter a rubrica Guia dos Astros, ou seja, vamos ter a previsão astrológica, não é? Para os 12 signos do zodíaco. Vamos ter No Mundo da Fama, um espaço onde vamos dar assim um bocadinho mais de cor ao nosso mundo rosa. A rubrica Poetas com o Luís Gaspar. Também um Minuto de Saúde com o João Marques. A Leitura em Dia, um espaço produzido pela Rádio Universitária do Minho. E também vamos ter aqui A Justiça em Cena, que é a rádio novela, que vocês já conhecem. As Palavras de Fé, o Dr. Bimpolho, o Estado do Tempo e o Hino aos Hinos. Hoje vamos falar de uma república que já não existe. Pois é, chamava-se União Soviética. Lembra-se? Pois é. Vamos falar dela daqui a uns tempos, nesta edição do nosso programa. Eu creio que falei na semana passada, não, há 2 semanas, foi quando houve o Antena Web Show, na segunda-feira. Acho que falei aqui aos ouvintes do Hino da Roménia, não foi? Pois bem, agora vou falar da União Soviética, que foi o maior país do mundo e agora é apenas o maior da Europa, não porque é a União Soviética, mas sim porque é Rússia. Mas Rússia é um país diferente da União Soviética. Vamos perceber isso depois, lá mais para a frente. Para já, deixo-vos com estes dois temas: Romana com Diz-me e Paulo Ribeiro com O Meu Presente És Tu. Bom dia! Hoje tudo não é nada. Paixão é uma ave que voou. Mudo o som das tuas palavras, pois tu já nem falas e muito menos de amor. Tanto se calou a tua boca em beijos que não procuras mais em mim. Quanto esta dúvida sufoca, serei eu que estou louca ou o fim chegou ao fim? Diz-me onde estão os sentimentos, com mais força do que o vento, com mais fúria do que o mar.

E já cá estamos de volta no nosso Antena Web Show. Já então, já aqui falei, eu há pouco peço desculpa, ele já se está aqui a manifestar. Eu esqueci de mencionar aqui o nosso guarda noturno, que pronto, ainda é de manhã, ele vai estar aqui até às 12 horas. Vamos lá ver se diz mais alguma coisa. Exatamente, bom dia também para ti. Obrigado. Ele está também a saudar os nossos ouvintes. Muito obrigado, é bom, é bom. Vamos seguir com mais música nesta edição. Ah, mas antes temos, desde já, temos o primeiro Guia dos Astros. Pois é, temos o Guia dos Astros que vai começar, como sempre, pelo Carneiro, pelo Touro e pelos Gêmeos. Os primeiros três signos do Zodíaco. Isto de 21 de Março até 20 de Junho. Mais coisa, menos coisa. Assim, 20 de Junho. Assim damos início a mais... aliás, assim damos seguimento a mais um Antenor Show e início à nossa sequência rubrical. Que é uma coisa que não existe, mas que eu acabei de inventar. Sequência rubrical. É uma invenção genial. Vamos então, vamos então ao nosso Guia dos Astros, a partir de agora, a conhecer então a previsão astrológica para os três signos para o dia de hoje, 2 de dezembro. Agora, na sua rádio, Guia dos Astros. As previsões astrológicas do seu dia, na voz de Jane de Paula. Está começando agora as previsões astrológicas para o dia de hoje, segunda-feira. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Ariano, você será desafiada a pensar mais no bem-estar dos outros do que nas suas próprias conveniências. Saberá estimular as pessoas. A Lua deixa você mais intuitiva e sedutora. Aproveite cada momento, Ariano. Seu número de sorte, 21. E a cor é azul. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Taurino, tenha calma para tomar decisões importantes. Não tente abraçar o mundo com as mãos. Você pode não dar conta do recado. Seu número de sorte para hoje, 24. A sua cor é branco. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Geminianos, deverá ter cuidado com excesso de orgulho. Há momentos em que a humanidade traz melhores resultados. As parcerias e alianças recebem o incentivo dos astros, inclusive na sua área de sentimentalismo. O número de sorte para hoje é o 3 e a cor é roxo. Daqui a pouco a gente volta com mais dicas do seu horóscopo para Câncer, Leão e Virgem. Já já, tem mais e mais Guia dos Astros. Comecei de raiz por ser um senhor feliz, com o senhor contente na televisão. Saquei as sacarolhas, abri o garrafão, brindei ao olho vivo com o Zé de Olhão. Fui Tony Firma no tal canal, com o Serafim Saudade, animei o pessoal. São 40 anos de médios e grandes planos, vitórias e desenganos, a tradição de anciãos. 40 anos de encantar. São 40 anos de combates, quase anos a poderes soberanos, fulanos e ciclanos. 40 anos sempre a bombar. Do Porto importei os tilpes, o Nelo veio de Lisboa, da aldeia a Maximiana, obra mim tão bela, tão boa. Criei o Diácono Remédios e Uzi para combater a maldade, o pecado, os assédios, Uzi, não havia necessidade. Roda de sorte, parabéns, compaixão, feita amor e humor, que foi de perdição. São 40 anos médios e grandes planos, vitórias e desenganos, atravessando oceanos, 40 anos de Qatar. São 40 anos, combates quase insanos, a poderes soberanos, de fulanos e cicranos, 40 anos, sempre a bombar. São 40 anos, de médios e grandes planos, vitórias e desenganos, atravessando oceanos, 40 anos. São 40 anos de combates quase santos, a poder soberanos, fumanos e ciclados, 40 anos, sempre a bombar. São 40 anos. Que pode ocupar o lugar. Não sintas pena nem culpado de tudo terminar. Sabes brincar, jogar, a matar, mas tem cuidado para o teu lado. Sabes brincar, jogar, a matar, mas tem cuidado para o teu lado. Hey baby, nem mais uma. Como voltar atrás? Não tenho nada a perder. Contigo não quero mais nada. Parei de sofrer. Sabes brincar, jogar, a matar, mas tem cuidado para o teu lado. Sabes brincar, jogar, a matar, mas tem cuidado para o teu lado. Baby, nem mais uma lágrima no meu coração. Hey baby, nem mais uma lágrima, vou procurar outra paixão. Hey baby, nem mais uma lágrima no meu coração. Hey baby, nem mais uma lágrima, vou procurar outra paixão. De regresso, ouvintes, depois destas duas músicas, há pouco não disse por lapso, peço desculpa, mas foi uma falha realmente da minha parte. Ora, não vos falei precisamente das músicas Hey Baby da Tina T e também música de Herman José. Eu gosto destes 40 anos, sempre bombaram, aliás, é algo muito curioso, porque é um resumo da carreira de Herman José, não apenas enquanto cantor, embora também participou alguns festivais. Aliás, eu creio que A Cor do Teu Batom chegou a ganhar o festival, não foi? Eu já não tenho a certeza, ou se não... Não, não ganhou, não. Ou ganhou. Agora não tenho a certeza. Mas todas as formas, o que eu sei é que... o que eu sei é que ele realmente teve grandes momentos. Foi um grande senhor, Herman José, e continua a ser. Também ficamos a saber nesta passada sexta-feira que o programa termina no ano de 2013. Não será a ser Hermes 2014. Com paciência, é a vida. Mas, de todas formas, estamos aqui para homenagear este senhor que tem, aliás, um show que resume, com vários personagens, todo o seu percurso. 40 anos de carreira. Isso, ele começou em 1973, imagino. Pois é. Ora, vamos então seguir com mais música, e estas foram as duas músicas que ouvimos. Antes do intervalo, há ainda para conferir o nosso Minuto de Saúde com o João Marques. Depois eu volto para apresentar mais duas músicas e também mais uma parte de Guia dos Astros. Para já, o Minuto de Saúde com o João Marques. Bem-vindos ao Minuto de Saúde. Esta semana o Minuto de Saúde aborda a gripe como o seu tema semanal, com conteúdos de Dra. Esther Ferreira. O que é a gripe? A gripe é uma infecção respiratória aguda. Distingue-se dos comuns resfriados pelo facto de ser causada por um grupo específico de vírus chamados vírus influenza. Estes vírus subdividem-se por três grupos, o grupo A, o B e o C. O grupo C raramente ocorre em humanos, ao contrário dos subtipos A e B. Os vírus do tipo A, ao qual pertencem o vírus H1N1, responsável pelo surto ocorrido em 2009, têm uma elevada capacidade de sofrer modificações, aumentando assim a sua capacidade para resistir às defesas que o organismo humano desenvolve. Acompanhe este projeto em www.facebook.com/minutosaude. Minuto de Saúde, que esta semana aborda então as questões da gripe. Já falamos assim um bocadinho por alto da gripe A, da gripe B e da gripe C, dos três tipos de gripe, sendo que a última, bom, como já disse aqui o João Marques, raramente ocorre então em seres humanos, mas também ocorre, também acontece. Bom, vamos para já para um breve intervalo, mas antes tenho mais momentos para vocês que estão desse lado. Vamos conferir, por exemplo, o nosso Guia dos Astros, que agora vai trazer então mais um momento, mais algo que espero que seja do seu agrado. Aliás, eu disse intervalo e não é intervalo. É intervalo. Bom, enfim, vocês já vão perceber. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco já voltamos. Mas antes então, a Guia dos Astros. Vamos agora conferir mais três signos. Há pouco disse carneiro, não era carneiro, era Áries. Mas é a mesma coisa. Em português é carneiro, em português do Brasil é Áries. Nos três signos, caranguejo, que no Brasil se chama câncer. Não sei porquê, eu sempre digo isto, mas é verdade. Bom, câncer, signo de caranguejo. Também vamos conferir outros dois signos. Que agora me estão aqui a fugir da memória, o leão, e há aqui um outro que me está aqui a fugir da memória, que já vai ser reavivado daqui a um bocadinho, quando ouvimos então a Jeanne de Paula falar das previsões astrológicas para os próximos três signos. Eu nunca atino, a sério que eu nunca atino com estes signos. São 12, mas eu esqueço-me da ordem deles. E hoje aconteceu mais uma vez. Mas já começamos pelo caranguejo, como é lógico. Ah, e depois, mais duas músicas que espero também que gostem. Cláudia Isabel vai nos trazer Não Vou Voltar a Chorar, enquanto que Rebeca vai nos trazer a música Vida Sem Ter Vida. Ela é uma forma tristonha que vamos fechar a primeira parte do nosso programa, mas atenção, porque daqui a pouco já voltamos com mais música. E já agora, a segunda parte vai abrir com um tema que espero também que gostem. Vai abrir com... Não, eu não vou dizer agora. Vai ser uma surpresa para vocês. É um tema antigo. Só vos digo que é Cantata 2. É um tema antigo. E nós vamos recordá-lo aqui um bocadinho. Para já vamos então ficar com estes dois temas. Espero que gostem. Cláudia Isabel canta-nos Não Vou Voltar a Chorar. Vou inventar um papel só meu. Faz da conta que sou feliz. Vou gritar que o amor morreu. E mentir que fui eu quem quis. E se alguém por te perguntar, eu respondo não querer saber. Nenhuma lágrima vou mostrar, mesmo estando a sofrer. voltar a chorar como chorei um dia como louca. E abraço a ti como uma tonta. Isso acabou. Não vou voltar a chorar por mais ninguém. Voltar a chorar talvez por mim. Voltar a chorar como chorei por ti desesperada. Sou usando vida amargurada. Chegou o fim. Não vou voltar a chorar. Thank you.

sobre aqueles nossos loucos namoricos. É uma conclusão, os dois ao fim acabamos por chegar. Naquele tempo era tudo mais bonito. Ai, como era bom, como eram lindas nossas brincadeiras. Eu, o doutor, que eu a enfermeira, numa casinha feita de papel. Ai, como era bom, tão inocente o nosso amor fingindo. Eu, tua esposa, eu, teu marido, dando beijinhos com sabor a mel. Ai, como era bom, como eram lindas nossas brincadeiras. Eu, o doutor, que eu a enfermeira, numa casinha feita papel. Ai, como era bom, tão inocente o nosso amor fingindo. Eu, tua esposa, eu, teu marido, dando beijinhos com sabor a mel. Fez-me bem. Revive com ela a nossa linda história. E falar daquelas coisas que ainda a gente tem, bem guardadas no cantinho da nossa memória. Soube tão bem recordar assim aquele amor e voltar aos verdes anos por momentos. Tudo era mais simples e até bem melhor. Só é pena não voltar atrás no tempo. Ai, como era bom, como eram lindas nossas brincadeiras. Eu, o doutor, eu a enfermeira, numa casinha feita de papel. Ai, como era bom, tão inocente o nosso amor fingindo. E a tua esposa, eu, teu marido, dando beijinhos com sabor a mel. Ai, como era bom, como eram lindas nossas brincadeiras. Eu, o doutor, eu, a enfermeira, numa casinha feita de papel. Ai, como era bom, tão inocente o nosso amor. Eu, tua esposa, eu, teu marido, dando beijinhos com sabor a mel. Ai, como era bom, como eram lindas nossas brincadeiras. Eu, o doutor, eu, a enfermeira, numa casinha feita de papel. Ai, como era bom, tão inocente o nosso amor fingindo. Já estamos de regresso, ouvintes. Bem-vindos à segunda parte do nosso De Par em Par. Pois é, eu há pouco disse que não íamos ter intervalo, depois íamos e não íamos, porque eu cometi aqui uma pequena gafe que, aliás, já está resolvida. Pois é. Ora, estamos então de volta depois deste momento musical, não é? Depois desta... Enfim, deste espaço musical que dá pelo nome de Nossas Brincadeiras, música de Vítor Romeu com Miquela. Lembram-se? Uma música já muito antiga que hoje voltamos a escutar nesta edição do Antena Web Show, neste dia 2 de dezembro de 2013. Vamos seguir com mais música, mas antes tenho aqui a informação. Eu não dei há pouco esta informação, não deixei há pouco que aqui a dos astros aqui passasse, foi um erro da minha parte, peço desculpa. No meio aqui aos papéis, acabei por meter esta falha. Ora bem, vamos conferir então o Guia dos Astros. Agora sim, já aproveitei para conferir também... os três signos são eles... Caranguejo, são eles Leão e são eles Virgem também. Portanto, de 21 de junho a 20 de setembro. É verdade, o segundo semestre dos quatro, o segundo trimestre, aliás, dos quatro que temos para conferir com o Guia dos Astros. Depois, mais dois temas. Porque Ainda Te Amo, de Micael Ferreira. Micael Ferreira? Micael Carreira, isto hoje. Micael Carreira, com o tema Porque Ainda Te Amo. Ah, e depois, não é? E depois temos mais uma música que eu também espero que gostem. que é Não Posso Evitar, música de Fernando Santana deste ano de 2013. São as próximas duas que vamos ouvir nesta edição do nosso Antena Web Show, antes Guia dos Astros. Com vocês, Guia dos Astros. De volta para você de Câncer, Leão e Virgem. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Canceriano, mudança ou reforma de casa vai ganhar um ótimo impulso dos astros. Aproveite o clima 2 para intensificar os contatos com seu par, principalmente se a pessoa que ama está em outra cidade. Viagem favorecida. Que tal? Seu número de sorte para hoje é o 43 e a sua cor é lilás. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. Leoninos, a lua cresce na sua casa espiritual, fortalecendo a sua fé. Há possibilidades de atraso de compromissos. Na vida amorosa, você corre o risco de ficar em segundo plano. Fique atentos. Hoje, o número de sorte é 63 e a sua cor é creme. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Você de Virgem, concentre-se na direção que quer dar à sua vida profissional, mas não misture os assuntos de trabalho com a vida afetiva. O desejo de se libertar de algumas amarras pode falar mais alto no dia de hoje. A cor para hoje é o vermelho e o seu número é o 23. Já já a gente tá de volta com mais dicas do seu horóscopo para Libra, Escorpião e Sagitário. Daqui a pouco tem mais Guia dos Astros. Segue igual sem ti. Que não sinto a tua falta e que por fim até já te esqueci. Dizer que não me mata ver-te já com outro. Dizer que a tua ausência não me deixa louco. Seria mentir a mim mesmo querer me enganar. Porque ainda te amo. Estou desesperado. Como é que eu faço para esquecer-me de ti? Sinto-me perdido. Regressa para junto de mim, porque eu peço perdão. Porque ainda te amo. Estou desesperado. Como é que eu faço para esquecer-me de ti? Sem ti a vida segue igual.

Vila Real, mínimas de menos 1, máximas de 8. Santa Cruz, 15 de mínima, 18 de máxima. Horta, 15 de mínima, 18 de máxima. E por fim, aliás, Angra do Heroísmo, com 15 de mínima e 19 de máxima. Por fim, Ponta Delgada, com 14 de mínima e 19 de máxima. Estamos aqui a falar de capitais de distrito e também de cidades satélites, como Sines e como as Penhas Douradas. Previsão do estado do mar. Também vou trazer aqui aos nossos ouvintes, para quem realmente está interessado, porque há realmente pessoas que, enfim, é conveniente saber, não é? Ora, temperatura mínima da água. Temperatura mínima da água, neste caso, em Aveiro, 13 graus, com ondas que deverão andar mais ou menos por 1 metro de altura. Faro, 17 graus, temperatura da água. Média de 1 grau, aliás, média de 1 metro de altura. Funchal, 21 graus, temperatura da água. Ondas do mar deverão andar entre 1 a 1 metro e meio. Lisboa, com 16 graus de temperatura da água. Ondas que rondarão 1 metro de altura, essencialmente. Porto, 13 graus. 1 metro também, essencialmente. Porto Santo, com ondas de 1 a 2 metros de altura. E a água, a temperatura da água, então, a 20 graus. Sagres, com 15 graus. As águas, as ondas leais deverão andar pelo metro de altura. Setúbal, com 16 graus a temperatura da água, e as ondas também andarão pelo metro de altura. Mar bastante calmo hoje nos principais portos do país. Sines, com 16 graus, também 1 metro de altura. Viana do Castelo, com 13 graus a temperatura da água. A altura também das ondas andará pelo metro, essencialmente. Santa Cruz, com 18, ondas aqui um pouco mais altas, 2 metros em princípio. Horta, também com 2 metros de altura, as ondas em média, e 18 graus de temperatura da água. Os mesmos 18 e os mesmos 2 para Angra do Heroísmo. E os mesmos, aliás, e um pouco mais, 19 graus de temperatura da água para Angra do Heroísmo e 3 metros de altura no mar agitado de Angra do Heroísmo. São então estas as principais informações referentes à temperatura e também ao estado do mar. Estas informações são fonte fiável do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Vamos à música, agora com música vinda do estrangeiro. Britney Spears com Jamie Lynn Spears, Chilling With You. Logo depois vamos ficar com Malu, A Hora Tu. São músicas diferentes, mas igualmente bonitas, vale a pena conferir. Vão tocar aqui agora no nosso Antena Web Show. You. I love so much that I cried. I danced so much till I was tired. I drank some red wine and now I'm walking on the sky. I had the time of my life. And you know wine. Now I'm walking on the sky. I

Estamos de regresso depois destas duas músicas, Malu, A Hora Tu, e antes Britney Spears com Jamie Lynn Spears, e esta balada, esta música bonita, Chilling With You, uma música entre duas irmãs, bem bonito. Vamos seguir nesta edição do nosso programa, agora com mais um momento de daqui a dos astros, para vos trazer então agora as temperaturas para, como é que eles chamam? Libra, não é? A balança. A balança que vai desde 21 de setembro até 20 de outubro, mais coisa, menos coisa. Depois o escorpião, que vai de 21 de outubro até 20 de novembro. E depois... E depois, Sagitário, de 21 de novembro a 20 de dezembro. Também, mais coisa, menos coisa. Mais dia, menos dia, vai tudo dar o mesmo. O que interessa é que vamos conferir este espaço radiofónico outra vez e também vamos trazer aos nossos ouvintes mais dois temas. Vamos trazer duas recordações, porque recordar é viver, na voz de Vítor Espadinha. Que grande gancho, por acaso, muito bem metido. Logo depois vamos ficar com Estás Onde Não Estás, A Magia dos Milénio. São as próximas duas e não tem nada a ver com o BCP, tem a ver com apenas uma banda de música que fez muito sucesso no final da década de 90, princípio da década de 2000. Vamos agora então à música, antes a Guia dos Astros com Balança, Escorpião e Sagitário, com a Jane de Paula. De volta, mais astral, com Guia dos Astros. De volta, Guia dos Astros e a última parte. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricornianos, talvez seja a hora de rever a sua posição perante as relações pessoais. Você saberá entreter a atenção das pessoas com facilidade. Altas expectativas no amor. Que bom, hein, Capricorniano? Números de sorte 44 e a cor é preto. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Para você de Aquário, estará esbanjando bom humor neste dia. Não perca a chance de contar com o favorecimento. No campo sentimental, é hora de dar um novo rumo à sua vida. A sua cor é marrom e o número é 4. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Para você de Peixes, coloque mais energia nos projetos que realmente quer realizar. Não descuide da aparência, piscianos. Poderá romper de vez uma relação já desgastada. O número é 42 e sua cor é cinza. Amanhã estaremos de volta com mais Guia dos Astros para você. Você ouviu aqui na Rádio Número 1. Aqui na Rádio Número 1. One. Guia dos Astros. Foi em setembro que te conheci. Trazias nos olhos a luz de maio, nas mãos o calor de agosto e um sorriso. Um sorriso tão grande que não cabia no tempo. Ouve, vamos ver o mar. Foste a 30 de fevereiro de um ano por inventar. Falámos coisas tão loucas que acabámos em silêncio por unir as nossas bocas. E eu aprendi a amar. Sim, eu sei que tudo são recordações. Sim, eu sei, é triste viver de ilusões. Mas tu foste a mais linda história de amor que um dia me aconteceu. E recordar é viver. Só tu e eu. Foi em novembro que partiste. Levavas nos olhos as chuvas de março e nas mãos o mês frio de janeiro. Lembro-me que me disseste que o meu corpo tremia. E eu, que queria ser forte, respondi que tinha frio, falei-te do vento norte. Não, não me digas adeus. Quem sabe, talvez um dia, como eu tremia, meu Deus. Amei como nunca amei. Fui louco, não sei, talvez, mas por pouco, muito pouco, eu voltaria a ser louco, amar-te outra vez. Sim, eu sei

Aqui estão os Milênio. Música. Estás onde não estás? Acabamos de ouvi-la. Antes ficou também para ouvir a música de Vitor Espadinha. Recordar é viver. Vamos para um breve intervalo. Mas antes tenho para vocês uma música. Eu não sei se é... Não sei se ela é fã ou não, que é a Adriana, que está aqui na regi. Não sei se ela é fã deste grupo ou não. De todas formas, espero que sim. Bom, pelo menos espero que os ouvintes gostem. Ásia, que fizeram muito sucesso com Inima Mea, uma música que andou por aí muito a tocar por volta de 2005, mais ano menos ano. Foi sem dúvida uma música... Aliás, para quem conhece aqui as músicas do Santa Maria, aquelas primeiras, até é um género musical parecido. Tudo para Te Amar tem muitas semelhanças. Aliás, vamos ouvir duas até, por causa das coisas, vai ser mesmo assim. Ásia com Inima Mea e também música dos Santa Maria. Tudo para Te Amar. São as próximas duas que vamos ouvir, depois há um breve intervalo e daqui a pouco regressamos para a terceira e última parte do nosso programa. Antena Web Show. Já sabem, daqui a pouco então, a leitura em dia, também a rubrica Hino aos Hinos e enfim, motivos de interesse. Até ao final deste espaço radiofónico, que dá pelo nome de Imagine Antena Web Show. Hã? Coisa bonita. Yakutina shi inima inima na shi ascundo bagage pe unde va. Yakutine acolo na America sa unasia. Yakutina shi inima inima na shi ascundo bagage pe unde va. Pe undeva, iau cu tine acolo în America.

tremble when your hand moves lower. Just a little, then you fall slower. Reach your hands away, you're yielding pleasure. Pleasure made for you. You got a plan, your future is on the run. Shine a light for the whole world over. You never find your love if you hide away. Crying, dying. Ouvintes, bem-vindos à terceira e última parte do nosso 79 Show para segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2013. É verdade. Pois é, sabem que esta semana, aliás, à conta até de um programa que esteve e ainda está em estudo para possível estreia no grupo Antena Web, neste caso no Canal 1, estava a comentar com um dos nossos locutores, o Francisco, e tal, e fiz uma descoberta que eu acho que ainda ninguém sabia disto. É, mas eu vou dar uma novidade aos nossos ouvintes. Então não é que vamos ter uma sexta-feira 13 e logo 13 do 12 do 13? Isto é 13, isto é, só faltava ver o 13º mês. Ai, mas esse já acabou. Pois é, havia, isso era nas antigas, nos subsídios, não é? Agora já acabou, agora perdoou ao décimo. Está bom. Mas é, sexta-feira 13 e o nosso 79 Show, quantas edições é que terá nessa altura? Já agora nem tinha feito essa conta. Ora, vamos lá ver, o 79 Show terá nessa altura a módica quantia. Ah, isto não é. Ora, vamos cá ver. 5 mais 5. Ah, que bonito. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Ah, não dá. E eu que pensei que íamos ter a emissão número 13 no dia 13. Mas não, só se eu fizer dois programas. Pois, essa é uma possibilidade. Eu faço dois antenas web show para o mesmo dia. É, coloco aqui uma emissão repetida e assim já fica 13. Está bem. É, pronto. Não, vamos ter edição número, vamos ter emissão número 12. Isto se tudo correr bem. Se não for a emissão número 4. Vamos ter emissão número 12 no dia 13. Emissão número 12 no dia 13 do 12 do 13. Ah, giro o número. Sim, senhor. Muito bem. Vamos seguindo com a música. 12 mais 13. Mais 12 mais 13 dá 50. Está bem. E eu podia fazer aqui mais contas porque isto até é divertido. Ora, 50. 4 dividido por 1 dá 4. 1 dividido por 4 dá 1. Portanto, já não fico com contas para fazer. Acabou-se a festa. Ah, que giro. E dali a 12 dias é o Natal. Dia 25. Portanto, e voltamos ao mesmo. Emissão 12 do dia 13 do 12 do 13. Dali a 12 dias é Natal. Portanto, mais 12. Dá quanto? 62? Mais 25. Mais 25. Bem, não interessa. Ok. Depois deste momento infeliz, abrimos a segunda parte com. A terceira parte, aliás, com Chain Reaction dos Steps. Mais uma. Bom, mais uma. Não ia dizer boys band, mas não é. Até nem é boys band, nem girls band. É um grupo misto.

conversa que eu já não caio nessa. O que tu queres não vais ter. Toma juízo, menina, a vida não é bem assim. Não sou um apaixonado, mas se me olhares de lado, quero-te ter para mim. A mulher nova é mais gostosa, ao mesmo tempo é perigosa. Faz um homem sofrer. Leva a vida na madrugada, não quer saber de nada. Desse jeito não vais ter. Mas se vieres para o meu lado, mesmo sem ter cuidado, o clima vai rolar. Vou-te dizer o seguinte: o que faz um de 20, eu aqui passo a dobrar. Toma juízo, menina, vai arranjar o que fazer. Não adianta mais conversa, que eu já não caio nessa. Que tu queres não vais ter. Toma juízo, menina, a vida não é bem assim. Não sou um apaixonado, mas se me olhares de lado, quero-te ter para mim. Nova é mais gostosa, ao mesmo tempo é perigosa. Faz um homem sofrer. Leva a vida na madrugada, não quer saber de nada. Desse jeito não vais ter. Mas se vieres para o meu lado, mesmo sem ter cuidado, o clima vai rolar. Vou-te dizer o seguinte: o que faz um de 20, eu aqui passo a dobrar. Toma juízo, vai arranjar o que fazer. Não adianta mais conversa, que eu já não caio nessa. O que tu queres não vais ter. Toma juízo, menina, a vida não é bem assim. Não sou um apaixonado, mas se me olhares de lado, quero-te ter para mim. Toma juízo, menina, vai arranjar o que fazer. Não adianta mais conversa, que eu já não caio nessa. O que tu queres não vais ter. Toma juízo, menina, a vida não é bem assim. Não sou um apaixonado, mas se me olhares de lado, quero-te ter para mim. Não sou um apaixonado, mas se me olhares de lado, quero-te ter para mim. No mundo da fama, babados e fofocas, agora! No mundo da fama. Em uma passarela de estrelas da música brasileira, Gustavo Lima não poderia faltar. O cantor também marcou presença na gravação do show da virada da Globo. De óculos escuros e mais magro, Gustavo chegou ao camarim disposto, fazendo até piadas com jornalistas. Aqui está Staccato Band com Toma Juízo, Menina, e também Albatroz com Querida Amiga. E depois então a Guia dos Astros, no Mundo da Fama. Pois é, isto hoje anda assim muito... Não sei o que é que se passa comigo hoje. Ando muito trocado. Bom, vamos seguir com mais música, mas antes temos a Leitura em Dia. A rubrica é produzida pela Rádio Universitária do Minho, mas é passada aqui na Antena Web, neste caso no Canal 1, no Antena Web Show, uma semana depois de ter sido emitida na fonte original, ou seja, na Rádio Nortenha, que tem frequência FM. Vamos aqui conferir esta rubrica da Rádio Universitária do Minho, Leitura em Dia. Portanto, qualquer menção, isto é importante aqui referir por este mesmo motivo, pode haver aqui ocasionalmente, não acontece por norma, mas pode haver ocasionalmente menção de datas. No caso disso acontecer, já sabem, é porque esta rubrica é emitida originalmente na Rádio Universitária do Minho e depois, uma semana, é retransmitida, como é lógico, com a respectiva... Enfim, com respectiva autorização, assim dizer, nada aqui é ilegal, mas uma semana depois era transmitida então aqui no nosso Antena Web Show. Para já então, vamos conferir esta rubrica e daqui a pouco volto para trazer mais outra rubrica e mais músicas também. Para já, Leitura em Dia. Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Seja muito bem-vindo à edição da segunda-feira da Leitura em Dia. Hoje uma proposta, bem recente de resto, de Julian Barnes, uma obra que tem por título Os Níveis da Vida. Esta é uma edição da Quetzal. O Man Booker Prize, atribuído a Julian Barnes em 2011, só veio oficializar o estatuto de escritor de referência na literatura inglesa e também dos escritores de língua inglesa, que todos, até à data, lhe reconheciam. Aceitavam como um dado adquirido, espantavam-se porque o comitê, ou pelo menos o júri, não lhe atribuía esse famoso prémio, o que era relativamente estranho. Assim, uma espécie de esquecimento do prémio Nobel para alguns escritores de referência. A Inglaterra também tem grandes escritores, muitos deles aqui falados. Há um que, não por esquecimento, mas são tantos, pelo menos aqueles que fazem, de alguma forma, parte do nosso património e gostos literários desta literatura mais recente inglesa. Um deles, que é William Boyd, o autor de Amarildo, também é muito esquecido em Portugal e é um grande escritor. E depois, o famoso Jonathan Coe e o delirante Rother's Club, e que grande banquete à volta da ganância de uma certa aristocracia inglesa, e depois também o Rother's Club, os hippies e os mandriões e malandros em que se transformaram nos anos 80 e 90. Um outro escritor, Jim Cratchit, com obra editada em Portugal, mas este completamente posto de lado. Este livro, o que é? É à volta de três afinidades de gostos particulares, aquilo que fez o universo da cultura, da formação de escritor de Julian Barnes, e, por outro lado, ele é dos poucos escritores ingleses que tem uma admiração pela França, pela cultura francesa, por aquilo que representa realmente Paris, ou representou o universo, os queijos, os vinhos, a Normandia, e depois as províncias muito próximas do Canal da Mancha, nomeadamente a Bretanha. Ele nasceu em Leicester em 1946 e mudou-se para Londres no mesmo ano. É autor de livros já editados em Portugal, O Papagaio Flaubert e um muito importante, A História do Mundo em 10 capítulos e meio, estes na antiga Quetzal. Quem o encontrar, e admiramos, porque a Quetzal não faz a reedição deste famoso romance que o catapultou para os holofotes da fama e para a crítica, reconhecendo o seu mérito. E depois, o Nada a Temer, este Nada a Temer, que foi que lhe deu o prémio, o Booker Prize, em 2011, pode ligar-se exatamente a estas três curtas narrativas. Depois, Pat Kavanagh nasceu na África do Sul e mudou-se para Londres em 1964. Pat Kavanagh foi a mulher de Julian Barnes, faleceu em 2008, viveram os dois, casaram-se em 1979, ela era agente literária. O que temos aqui? A paixão dos balonistas, os balões, aqueles balões que serviram durante muitas guerras. Depois, na primeira narrativa, um fotógrafo muito famoso, Nadar, o homem que tirou os retratos a Baudelaire, nomeadamente. Depois, a segunda narrativa, também que de Fred Barnaby, o homem que se apaixonou por Sarah Bernhardt. Esta paixão é levada pelos dois num voo que poderia levar a uma tragédia pessoal. E depois a grande narrativa, a narrativa da memória, da lembrança de Julian Barnes pela sua mulher. Este é um retrato intimista, é um retrato muito lírico, uma intensidade quase a raiar a perfeição poética, no caso, lirismo ardente e muito pessoal, repetimos. Tem páginas, de facto, de uma sublimidade e de uma emotividade que nos deixam, de facto, com a nossa epiderme assim um tanto ou pouco arrepiada, de um homem que precisa, nestas 40 páginas, à volta, 50 páginas, de dizer aqui a falta que lhe faz a sua mulher e, mais do que isso, o amor que realmente teve à sua companheira destes, à volta de 20 e alguns anos de vida em comum. Um excelente livro, não é um romance, lê-se como um romance, lê-se conhece de uma forma compulsiva, mas realmente é uma das grandes surpresas do ano em termos de literatura, e confessamos, ainda maior a nossa surpresa é porque daquilo que conhecemos de Julian Barnes não estávamos nada à espera que ele se fosse expor da maneira e da forma que se expôs aqui. Serviu-se realmente dos argonautas, dos homens dos balões, dos balonistas, dessa paixão, para depois deixar o seu sentimento e a sua alma realmente dizer aquilo que sente e voar para as páginas deste livro, altamente recomendável. Uma das grandes surpresas de 2013. Chama-se Os Níveis da Vida, uma obra que contempla três pequenas narrativas de Julian Barnes, que trazemos para a sugestão de leitura nesta segunda-feira. A edição é da Quetzal. De regresso depois da leitura em dia, livro interessante este, Os Níveis da Vida. Realmente uma proposta literária interessante para esta segunda-feira. Dia 2 de dezembro, começamos o mês a ler livros destes. Categoria, hein? Vamos à música, daqui a pouco há Hino aos Hinos. Para já vamos trazer mais música, que não sei o que é que me dizem, não sei o que é que acham, mas ainda assim vamos trazer mais música. E também os últimos três signos do zodíaco. Neste caso, Capricórnio, Aquário e peixes. Pois é. Vamos trazer então os próximos três signos de 21 de dezembro até 20 de março. Mais coisa, menos coisa. É a última parte da Guia dos Astros para conferir então agora. E depois então trago-vos Gisela João com o Fadinho, a Casa de Mariquinhas. E logo depois também, porque não, ficar com Ana Moura e este Desfado. São as próximas duas da edição de hoje do nosso Antena Web Show. De volta, Mais Astral, com Guia dos Astros. De volta com Guia dos Astros, para você de Libra. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Você vai demonstrar um interesse maior por assuntos novos, sem perder de vista as tarefas que exijam autodisciplina. No romance, ganha maior estabilidade. O número de sorte para hoje é o 60 e a cor é laranja. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Para você de Escorpião, bom astral para melhorar o convívio com os colegas de trabalho. A energia da lua realça o seu lado amigável. Entusiasmo no campo sentimental. Número de sorte 79 e a cor é amarelo. Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. Sagitário, o astral de hoje favorece todo e qualquer movimento em busca de sociabilidade. Já a vida amorosa requer alguns sacrifícios, sagitarianos. Mas o seu número de sorte para hoje é 82 e a cor violeta. Daqui a pouco a gente volta com mais dicas do horóscopo para Capricórnio, Aquário e Peixe. As previsões astrológicas do seu dia. Oh, yes. Na voz de Jane de Paula. Foi numa ruela escura que encontrei a tal casa do Fado da Mariquinhas, que de Alfredo Marceneiro veio ao nosso cancioneiro como sendo uma casa de meninas. E com o tempo passado foi na voz da Dona Amália que a casa foi da desgraça às ginginhas, e que mesmo com o fado renovado já não tinha nem sardinha. Depois veio a Herminha Silva que cantou o regresso da saudosa Mariquinhas. Mas foi só de boca dura que mesmo sem ditadura hoje em dia até as vacas são lindinhas. Agora vêem meus olhos que nem amor nem penhor, esta casa está mais velha que as vizinhas. As janelas estão tapadas com tijolos e as paredes estão sozinhas. Só um gato solitário no telhado e uma placa que está cheia de letrinhas. Vende-se pouca, esburacada, por fora toda arriscada e encostada na fachada uma menina. Mas esta não canta o fado, só sabe fumar cigarro e com o fumo quando sopra faz bolinhas. Não sabe quem já morou naquele espaço ou quem foi a Mariquinha.

tendo apenas o telefone vermelho como linha de emergência que os unia e impedia de qualquer um avançar para um ataque nuclear. Desconhece até hoje a potência nuclear que estes países têm, ainda que saibamos que a Rússia é o maior país nuclear, ou com maior arsenal nuclear, e depois então os Estados Unidos, o segundo país com maior arsenal nuclear do mundo. A União Soviética dissolveu-se, era constituída por várias repúblicas, dentre as quais se destaca, por exemplo, a Ucrânia, pelas costas que voltou à União Europeia recentemente, a Lituânia, onde se realizou uma suposta conferência que pretendia, uma cimeira que pretendia aproximar os países de leste, da Europa de leste à União Europeia, a Lituânia, que é, aliás, um dos países da União Europeia. Pois bem, não foi bem sucedido, os próprios líderes dos países deixaram muitas vezes, ou seja, cancelaram as suas viagens, como por exemplo aconteceu com o nosso primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. Diziam então que esta União Soviética era constituída por vários países, dentre os quais estes que referi, mas também outros, como por exemplo a Letónia. Houve repúblicas que tentaram a sua independência, algumas conseguiram, outras não. O Cazaquistão é um dos exemplos, conseguiu a sua independência. O mesmo já não se pode dizer, por exemplo, da Chechênia. A capital, Grozny, ainda que tenha sido um bastião de resistência, acabou por continuar a ser parte integrante da Rússia. Mais tarde, a Abcásia e também a Ossétia do Sul, bem como a Geórgia, conseguiram a sua independência. Aliás, a Geórgia foi uma das repúblicas que virou totalmente costas à Rússia, não tendo até hoje relações diplomáticas com este país. Vou também contando-lhe que o hino da União Soviética teve duas versões. A primeira foi escrita em 1943, a segunda em 1977. O autor das duas letras foi Sergei Milkakov, quer em 1943, quer em 1977. Já Alexander Alexandrov compôs o hino musicalmente em 1938. Ele não começou por ser um hino, começou por ser uma canção nacional, mas foi adotado como hino no dia 1 de janeiro de 1944, depois então de da letra escrita. O hino esteve vigente, digamos, ou seja, ele conheceu duas versões. A segunda foi então adotada em setembro de 1977 até ao final, 26 de dezembro de 1991. O hino foi também adotado desde 23 de setembro de 1990 como hino da República das... ou seja, como a RSFS da Rússia. Federação Russa, digamos, vamos chamar assim, ou seja, da atual Rússia. Digamos que este hino... enfim, tem várias associações. Há outros hinos parecidos, como o da Bulgária, que tem, ou tinha, o anterior, pelo menos, não sei se ainda é o hino vigente, mas tinha um princípio bastante semelhante ao hino da União Soviética. De resto, são países todos eles muito próximos, portanto há toda uma influência. E vamos lá ver, a União Soviética era um país, tal como ainda hoje é a Rússia, tinha uma forte influência e sabia muito bem como conseguir os seus objetivos, não só com os Estados Unidos, mas também com a sua capacidade, por exemplo. Aliás, o que fez com que os ucranianos, que era uma ex-república, é uma ex-república soviética, voltarem atrás foi precisamente a pressão da Rússia com respeito ao gás, que é um dos bens essenciais na Ucrânia. Não só, mas também. A Ucrânia, que é o principal... digamos que é o sapo mais difícil de engolir. Foi, digamos, um dos grandes bastiões da resistência que acabou por vencer. A Ucrânia não... portanto, não houve hipótese. É um país muito grande, 46 milhões de pessoas, e tornou-se, então, independente da Rússia, portanto, e apesar de ser dos seus principais aliados, é talvez o país que mais chama a atenção, porque é ao mesmo tempo o mais próximo da Europa, aquilo que mais ameaça, digamos assim, desligar-se da Rússia. Há outras repúblicas mais pequenas, como a Lituânia, como a Letónia, como o Cazaquistão, que já aqui referi, como a Abcásia, que depois veio também conseguir a sua independência. Há, portanto, vários países que fizeram parte desta... que fizeram parte, então, desta União Soviética, que... pronto, não são tão... não têm uma potência económica nem mão de obra tão vasta como tem, enfim, como tem a Ucrânia. Mas, palavras para quê? Vamos ouvir então este hino, sem ser cantado, vamos ouvir então este hino da União Soviética na rubrica de hoje, Hino aos Hinos. Já estamos de volta depois de ouvirmos o hino da União Soviética. Já agora, só por curiosidade, vou trazer aqui aos nossos ouvintes a lista dos países que se tornaram independentes e foram 15 depois da dissolução da União Soviética, em 26 de dezembro de 1991. Estes países, eu não sei se todos tornaram independentes, já lá vamos. Já vos vou dizendo, vou conferir aqui a lista e vou partilhar. Vamos lá ver então se assim aconteceu. Ora, a Arménia, o Azerbaijão, a Bielorrússia, a Estónia, o Cazaquistão, que já tinha referido aqui, a Geórgia, também já tinha referido, a Letónia também, a Lituânia também, a Moldávia, que eu estava aqui em dúvida se tinha sido ou não parte das repúblicas socialistas soviéticas, o Kirguísia, que é o atual Kirguistão, a Rússia, que é agora, enfim, é independente, não é, também, o Tajiquistão, que também é um país independente, Turcomenistão, a Ucrânia, o Uzbequistão, a Transcaucásia, digamos que esta Transcaucásia não esteve até ao final, não sei exatamente, esteve até 36, não sei sinceramente agora localizar se é ou não um país. Da mesma forma que a Karelo finlandesa também, também não consta, não esteve até ao final, só aquelas que eu disse até ali, e todas elas se tornaram independentes. Já agora, algumas das que não se tornaram independentes, por exemplo, a Chechênia, que já aqui referi, a Ossétia do Norte, em Ossétia do Sul teve os seus problemas para conseguir a sua independência. Teve, aliás, um acontecimento trágico, creio que foi também à conta de 10 anos, numa escola em que morreram cerca de 300 pessoas depois de um ataque brutal que fez muitos reféns, cerca de 1000 reféns, numa escola primária nesta então Ossétia do Sul. Destes países há um que virou, alguns, pronto, que são todos eles de menor expressão, apenas a Ucrânia é de maior expressão, mas há um país realmente que virou as costas de todo à Rússia, não é? Que é a Geórgia. E bom, isto aqui tem de ir para mangas, mas não vamos por aí. Vamos à música então, mas antes temos a Justiça em Cena, a nossa novela, que é produzida pela Rádio Justiça. Tem também, ou seja, os direitos de retransmissão cabem à Rádio Sul do Brasil, e é a partir daí que nós vamos ter aos nossos ouvintes mais um episódio da rádio novela Justiça em Cena. Vamos então esta Justiça em Cena, daqui a pouco volto para mais música. Justiça em Cena. Suspense. Drama. Comédia. História. O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Comece agora Justiça em Cena, a rádio novela da Rádio Justiça. Episódio da semana: Canoa Furada. Está com a mulher, a Vanessa, e a sogra, a Ivone, numa ilha deserta. Mas parece que alguém está chegando para fazer companhia aos três. Ei! O que é aquilo lá? Onde, Tadeu? Ali, Vanessa. Aquela coisa ali no mar. É um navio, é um navio. Menos, Dona Ivone, menos. Tá mais para um... Caiaque? Um bote. Um bote já é alguma coisa, né? Diante de uma lancha quebrada, um bote é um navio. Ele está se aproximando. Ai, meu Deus, eu nem acredito que eu vou voltar pra casa. Ai, depois de 3 dias nesse lugar sem esmalte, sem shampoo, sem os meus cremes. Sem a minha televisão. E quem é que tá no bote? Ai, o homem! Ai, vai lá, Tadeu, ajudar o homem! Tô indo, tô indo! O senhor está bem? Eu estou bem, senhorita! Eu estou bem! Eu pensei que fosse morrer com aquela correnteza! E quem é o senhor? Capitão Pederneiras! Joselito Pederneiras! Capitão, é? Mãe, sossego facho, só um segundinho, por favor! O meu iate naufragou! Iate? E eu tive que usar um bote para me salvar! Mas o que fez o seu iate naufragar? Mesmo depois de anos no mar, eu fui surpreendido por uma baleia! Baleia? Tem baleia por essas bandas? Agora tem! E o que a baleia fez? Minha senhora! Ivone, por favor, pode me chamar de Ivone, capitão. A baleia, minha senhora, era imensa! Imensa? Era um transatlântico na forma de um peixe! Capitão, mas baleia não é um mamífero? É um peixe mamífero, não? Não, é um mamífero mamífero. Vanessa, para de interromper o capitão! Se ele diz que a baleia é um peixe, a dita cuja é um peixe. Agora continua, Capitão Pederneiras. Pois bem, a baleia veio com uma fúria assassina em direção ao meu navio. Navio? Mas não era um iate? Eu disse navio. Eu disse? Pois é, é que eu tenho essa mania de promover as minhas embarcações. Pois então, a baleia se chocou violentamente contra o meu iate, fazendo com que ele afundasse. Ah, que desastre. Pelo menos o senhor tem um bote pra nos salvar, né? Aquele bote ali? Vanessa. Aquele bote furado ali? Que maravilha! Agora somos quatro náufragos nessa ilha deserta. O verão chegou, tudo vai melhorar. Eu já fui comprar a bermuda legal para desfilar com meu pronto lá na praia junto ao mar. Saibam o que vai acontecer amanhã no próximo capítulo de Canoa Furada. Meu amor, mas se ela usar um biquíni legal e se eu ouvir um galhardo qualquer, me assobia. Justiça em Cena, a rádio novela da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. E já cá estamos de volta depois desta série fantástica. Eu muito gosto, por acaso gosto bastante da Justiça em Cena. Que cena! Vamos voltar à música? Vamos voltar à música. Mais dois temas por vir nesta edição, agora novamente de estrangeiros, mas eu vou trazer aqui dois temas franceses. Vou trazer aqui. Eu gosto muito destas duas vozes. Mylène Farmer, Souviens-toi du jour. É uma música bem bonita, a qual se segue uma outra que dá pelo nome de Pourquoi passe-t-il l'été? A música é de um cantor chamado Christophe. São dois temas já antigos. Nada antigos. A Mylène Farmer é 2008. Mas está bem. Eu digo que é antigo. Eu já tem 5 anos. Mas é de Christophe muito mais. É a década de 1970. E assim então seguimos. Daqui a pouco, quase as despedidas da nossa edição do Antena Web Show deste dia 2 de dezembro. Vamos à música então. Si c'est un homme, Ouvintes, de volta, e vocês nem sabem o que é que eu fiz para aqui. Então, a música da Mylène Farmer, 2008, Isso era outra. Esta é de 99. Música Souviens-toi du jour é de 1999. Agora palavras bonitas, palavras de fé com o padre Gilvander Moreira. Mas deixe-me só dizer que depois de Souviens-toi du jour, música então... Aliás, Souviens-toi du jour, se isto é correto. Música então da francesa Mylène Farmer, a Madonna francesa como é chamada. Ficamos com Christophe... Pourquoi passe-t-il l'été? Agora vamos ao padre Gilvander Moreira e às suas palavras de fé. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Palavras de Fé a partir da Bíblia. Lucas menciona diversas vezes diversas mulheres nos Atos dos Apóstolos. As mulheres animam e lideram comunidades cheias da força do Espírito Santo. Além de Maria, a mãe de Jesus, Safira foi a primeira mulher citada como membro efetivo e participante nas decisões da comunidade. Ela se solidarizou com a comunidade ao consentir em vender seus bens e colocá-los a serviço da comunidade. Lucas ressalta que o pecado de Safira não foi o mesmo do seu marido Ananias. Safira pecou pelo fato de não ter reagido em público, na assembleia, ao sistema que regia o casamento patriarcal, segundo o qual era muito difícil a mulher agir de modo diferente do modo do marido. Safira acabou sendo conivente e coautora da traição feita à comunidade e consequente traição ao Espírito Santo. No tradicional texto da instituição da diaconia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 a 7, viúvas helenistas, pobres e estrangeiras aparecem reagindo contra a discriminação. Lucas não diz que todas as viúvas estavam sendo relegadas na assistência social, mas apenas as viúvas de origem grega. Foi com base no clamor delas que a comunidade se abriu para os helenistas, com a diaconia sendo exercida por homens escolhidos em uma assembleia geral, todos do meio dos excluídos. Com esse relato, o evangelista Lucas enraizou as comunidades na rica experiência da libertação do Egito, em que mulheres parteiras uniram-se, organizaram-se, rebelaram-se contra um decreto-lei que visava controlar a natalidade e acabaram contribuindo decisivamente para o nascimento de Moisés, abrindo assim o caminho para o processo de libertação que emergia entre os escravos hebreus no Império Egípcio. Outra mulher que exerceu liderança libertadora nas primeiras comunidades cristãs foi Tabita. Ela é apresentada como discípula atuante na comunidade, notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Efetivou a inclusão de viúvas pobres e estrangeiras na comunidade, trabalhando manualmente, tecendo túnicas e mantos. Semelhante ao apóstolo Paulo, Tabita questionou, na prática, a cultura helenística que desvalorizava o trabalho manual. Maria, a mãe de João Marcos, descrita em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 12 a 17, aparece como um ponto de referência para a reunião da comunidade. Abrir a casa para a reunião de pessoas ligadas a um movimento que questionava radicalmente o Império Romano e a cultura helenística poderia desencadear perseguição. Dar guarida a presos políticos, como o apóstolo Pedro, poderia atiçar ainda mais a ira do Império e seus sustentadores. A mãe de João Marcos aparece assim como pessoa corajosa que assumiu a responsabilidade do seu compromisso no seguimento de Jesus. O Deus da vida está na nossa guia e conta conosco na construção de um mundo justo e solidário. Que o Deus, que é amor infinito, nos abençoe. Quem quiser conhecer alguns dos textos e vídeos de Frei Gilvander, procure na internet no seguinte endereço: www.gilvander.org.br. Fique com um abraço terno de Frei Gilvander e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira. Estamos de regresso, ouvintes. Agora vamos para mais um momento, desta vez de humor, não é? Já passamos aqui em revista os signos, o Inauzinos. O nosso antenado show está, no mínimo, impecável. Pois é, e estamos quase no final desta emissão, com muita pena minha, de certa parte, mas também terá que ser, não é? Não vou ficar aqui a vida toda, senão, senão nunca mais acaba as gravações, senão nunca mais acaba a montagem e o programa nunca mais vai para o ar. Assim que terá de ser, mais dia menos, mais hora, neste caso, mais minuto menos minuto, lá terei que deixar-vos por algumas horinhas até amanhã seguinte. Ora, vamos então ficar com o Dr. Pimpolho, vai-nos trazer um acidente de trabalho. As coisas também acontecem, não é? Ele teve aqui um pequeno problema que nós vamos descobrir exatamente o que é que se passou. E para já o que vos digo é isso. Teve um pequeno acidente de trabalho, mas nada que não se resolva, não é? Vamos lá conferir então este momento. Ah, e depois vamos ficar com Christina Aguilera. A música chama-se Coming Over e faz parte do seu primeiro álbum, Genie in a Bottle. Música de também uma de 99. Mais uma de 99. Coming Over, música com muito ritmo. Bem, depois do Dr. Pimpolho, é mesmo que sabe mesmo bem. Daqui a pouco também as despedidas da nossa edição do Antena Web Show deste dia 2 de dezembro de 2013. Vamos à música. Antes, o Dr. Pimpolho. Chuchu beleza, chuchu beleza, chuchu, chuchu beleza, Dr. Pimpolho. Doutor Pimpolho, o advogado daquele rapaz que perdeu a perna devido ao acidente de trabalho, tá aí pra falar com o senhor. Tá, meu. Manda entrar, vai. É, boa tarde. Bom, eu vou direto ao assunto. O senhor sabe que o seu ex-funcionário, Vandenilson, sofreu um acidente de trabalho em uma das suas empresas e teve que amputar a perna. E por isso, doutor Pimpolho, eu vim aqui pra fazer o pedido de indenização de R$1 milhão. O quê, meu? Você tá louco? R$1 milhão, meu. R$1 milhão por uma perna, meu. Vai se fuder. Meu. Mas como o senhor é cínico, hein? Oh, meu, não quero nem saber, meu. Não vou pagar nada, meu. Não quero nem saber, meu. É, se o senhor não pagar, eu vou ser obrigado a recorrer às mais altas instâncias da justiça. Amigo, vai se fuder, meu. Você deve ser advogado de porta de cadeia. Não, fala a verdade, meu. Você tá macomunado com esse perneta aí pra me arrancar dinheiro, meu? Fala a verdade, meu. Olha, eu não sou obrigado a ficar ouvindo esses insultos. Tá, amigo, então, ó, vai embora que eu tô cheio de trabalho, vai. Não, eu quero uma posição do senhor. Meu, vai se fuder. Meu, como você é chato. Tá bom, vai. Qual perna que o cara perdeu? Perdeu a direita. Então tá, meu. Vamos fazer um acordo, vai. Dona Cileide, liga pra aquela fábrica de sapato do meu amigo e manda fornecer 1 ano de sapato só o pé esquerdo pra esse funcionário perneta. Tá bom assim, amigo? Passar bem, vai. Doutor Pimpolho. Você ouviu Chuchu Beleza com Felipe Xavier. Fique ligado na Mix, que daqui a pouco tem mais. Chuchu Beleza. Mix. Come on over, come on over, baby. Come on over. Don't you keep me waiting all night long. De volta, ouvintes, depois deste Camanover de Christina Aguilera. A menina que também participou no clube do Mickey, mas virou uma estrela. Ui, e que estrela, hein? Depois de um álbum menos bem sucedido, parece que Christina Aguilera está de volta aos grandes momentos da sua carreira musical. Pelo menos, assim se deseja. Ela tinha um novo tema que está a ter alguma aceitação. Não está a cumprir as vendas que era suposto. O álbum, o último álbum que ela lançou. Mas pronto, enfim. A vida tem destas coisas e dias melhores virão para a Christina Aguilera. Alguém que eu, por acaso, gosto bastante. É uma cantora e atriz, por quem tem algum apreço. Conheço a sua biografia. Há uns tempos de um documentário muito interessante desta cantora no canal Odisseia, creio, no canal História. Não, foi mesmo no Biography Channel que deu esta biografia há uns anos, há dois anos, três. E realmente dá para conhecer nestes documentários muito mais a vida destes artistas, que afinal de contas são tão humanos quanto nós. Ainda que às vezes parece que nos esqueçamos disso. De todas as formas, o que interessa é que está aí, canta, continua a gravar discos, a gravar temas novos e a lançá-los cá para fora, surpreender-nos com a sua capacidade interpretativa e vocal realmente fora de comum. Acima da média, se quisermos chamar. Bom, ouvintes, chegamos ao final do nosso programa. O Antenove Show está de portas quase fechadas, mas ainda há tempo para ouvirmos mais uma música. E mais uma que vem da Roménia, desta vez, Nicolae Guță. A música chama-se Îți mulțumesc, iubirea mea. Ou seja, muito obrigado, eu te agradeço, meu amor. É mais assim que se diz ou que se traduz esta melodia. Canta, não canta sozinho esta música. Tem uma voz feminina que dá também ela um colorido especial a esta melodia. Aliás, muitas vezes Nicolae Guță canta com outros artistas. A música é também cantada então com Ankara, creio que se diz assim. Ankara, então, com Nicolae Guță e este tema Îți mulțumesc, iubirea mea. E assim fechamos a edição de hoje do nosso Antena Web Show. Aos ouvintes, um muito obrigado pela vossa audiência. Agora, meia hora de pausa, porque já não há fado maior, e às 1:30 vamos ter aqui o novo ato. A propósito, a peça de hoje vai dividir-se em três partes. Vocês vão ficar a saber, mas fica o convite. Ouçam o novo ato, que vai para o ar daqui a pouco, às 13:30. Bom dia, ou boa tarde já, e até amanhã.